céu, implorando perdão. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. E todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé. Eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixa esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Yeah! E trabalhava